Andava eu neste comboio a rumar à minha terra. Meu olhar se parou a joio entre o mar e a alta serra. Mas que vida tão bonita, mas que gente tão capaz. A saudade não me evita uma lágrima fugaz. Vai comboio, vai lá depressa. Minha mãe chega da horta, meu pai foi à cidade. Quem se importa se é tão minha esta saudade? Vai com